Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas, vamos para mais um Decadrops de notícias. Decadrops do alívio, né? Finalmente a gente teve um respiro aí depois de dias e talvez podemos dizer semanas agoniosas aí com as atuações do time, né? América, semana passada, na sexta-feira, eu acabei não fazendo programa. América venceu na quarta-feira o Internacional pela Copa do Brasil pelo placar de 2-0 e depois venceu no sábado o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, marcando seus 3 pontos nessa primeira vitória no Campeonato Brasileiro por 2-1, né? Falar um pouquinho não sobre as duas partidas especificamente, mas sobre o contexto dessa partida, que eu acho que aconteceu um movimento interessante, né? Depois do Cruzeiro do América ter levado uma cacetada por 4-0, imperdoável, né, pro Cruzeiro, muito se especulou e saiu notícias até do Jorge Nicola falando que a diretoria já discutia, né, uma possível demissão do técnico Wagner Mancini. E eu acho que até parte da torcida, que já era 100% contra a demissão, já começou a ter suas ressalvas em relação ao treinador, né, já que o time parecia não ter nenhuma reação, né. Porém, o técnico acabou não sendo desligado e foi mantido, e fomos para o jogo contra o Internacional. Ao longo da tarde, saiu uma notícia de uma possível escalação por parte da Itatiaia, né, o Adilson Martins. Uma possível escalação do América bem mexida, né, que surpreendeu a todos ali. Porque tinha ali o menino Breno no time titular, tinha Lucas Cal no time titular. Algumas alterações significativas, né, no time. E eu até brincando com colegas americanos, pensei, pô, o Adilson Martins tomou uma cachaça braba, ou o Mancini resolveu desistir, né, da Copa do Brasil, ou ele está arriscando muito, né, resolveu fazer uma inovação, né. Fomos com esse time, o América acabou ficando bem limitado tecnicamente, porque as peças tecnicamente eram mais fracas, mas muito organizado taticamente, né? Apesar de ter uma proposta diferente, ficar com os 11 atrás da linha da bola, marcar só depois da linha do meio de campo, sem proceder na saída de bola, focar menos em posse de bola e mais em transições rápidas ali para contra-ataque. E o América acabou com isso, não vou entrar muito em detalhe, acabamos conseguindo vencer o Internacional com 2 gols de pênalti. E veio o jogo contra o Fortaleza, que foi o jogo desse sábado. Não se especulava, né, o que seria do time, já que alguns nomes entraram muito bem, né? Lucas Cal entrou muito bem, o próprio Breno entrou muito bem. Então, o Renato Marques, taticamente muito bem, mas precisando ainda de criar mais coragem nas finalizações, ter mais oportunidades. E o América repetiu praticamente a mesma escalação, com exceção do Matheus Gonçalves, que acabou se lesionando contra o Inter, né? E contra o Fortaleza, o América entrou com o Azevedo. No jogo contra o Inter, o Mancini havia falado que essa não era a escalação de um time reserva. Ele estava escalando o que ele tinha de melhor para aquele momento, né? E todo mundo pensou, falasse do treinador, né? O cara não vai falar que é o time reserva para não desmotivar e tudo. Mas contra o Fortaleza surpreendeu a todos e veio com a mesma escalação. Eu fiquei bem surpreso com a forma como o time veio escalado. E a gente continuou com a mesma postura que a gente veio contra o Inter. Então o time com os 11 homens atrás da linha da bola, focando menos em posse de bola, mais em transição rápida, focando em contra-ataque, a marcação mais apertada. A gente ainda comete alguns erros, né? Então o gol do Fortaleza, por exemplo, foi num erro de marcação nosso, tanto do Marcinho quanto um pouquinho do Breno também, que acabou tendo uma desatenção no cruzamento. O jogador que finalizou talvez era para ele estar marcando. Mas assim, um time com outra postura. O time mostrou outra gana de vencer, outra gana de jogar. E alguns medalhões foram para o banco. Então o Alê foi para o banco, o Juninho foi para o banco, o Aloysio foi para o banco, Benítez foi para o banco, o Cavicchioli foi para o banco. Alguns desses merecidos, outros não. Então, por exemplo, não acho que Cavicchioli tenha responsabilidade, não acho que o Benítez tenha responsabilidade, mas o Mancini quis dar uma mexida. E alguns desses jogadores, o Benítez, por exemplo, né, para esse elenco, para esse time que o Mancini tem jogado, com Breno, Lucas Caos e Martínez, são jogadores que têm uma pegada muito forte de marcação e que se reservam entre primeiro e segundo volante ali, revezam, né, ao longo do jogo, dependendo da situação da partida. Então o próprio Breno falou isso na coletiva pós-jogo, né? Ora você vai mais recuado, ora você avança mais, troca de posição com o Martínez. E deu muito certo. O Martínez achou um passe maravilhoso para o Breno no primeiro gol. Que até se a gente for se perguntar ali, a dupla Juninho e Alê, um conseguiria achar o passe e o outro aquela finalização? Eu acho que dificilmente, pela bolinha que eles vêm jogando. E depois um gol assim esplêndido, maravilhoso do Felipe Azevedo, que costuma dar umas dessas, né? Sinalizações dessas quando a gente não imagina. Acabamos vencendo por 2-1. E Mancini depois do jogo reforçou que ele está escalando esse time, que é o time que ele acredita que está mais preparado fisicamente, taticamente, que dá mais pressão para o tipo de jogo que a gente está jogando agora. E o que me passou como mensagem é que eu acho que essa é a realidade nova do time jogar. O América antes era um time que gostava de ter a bola, que marcava em cima, mas com os resultados não vindo, como não estavam vindo, acho que o Mancini resolveu dar dois passinhos para trás, se reconhecer como o time limitado tecnicamente que nós estamos nos apresentando e fazer um futebol de marcação, de contra-ataque, né? E para isso, talvez, sim, a gente fique com o Juninho de fora, com a Lei de fora, com o Benítez entrando em algumas situações da partida. O camisa 9 eu acho que ainda vai precisar de se resolver, porque eu não acho que o Renato Marques está entregando aquilo que a gente precisa em termos de oportunidade, por mais que ele tenha marcado muito bem, mas a bola não chega muito e depois até começou a chegar com a Luísa e a gente perdeu muitas oportunidades, né? Mas aparentemente essa é a nova realidade de forma de jogar. O Mancini conseguiu se revolucionar dentro do próprio elenco ali. E eu só espero duas coisas, assim. A primeira delas é que isso não... Que em termos do ânimo do elenco, né, que isso não atrapalhe. Espero que os reservas aceitem a reserva. Eu tive uma sinalização muito positiva com relação ao Cavicchioli no final do jogo contra o Inter. Ele foi correndo dar um abraço no Pazinato. No final do jogo contra o Fortaleza também foi em direção dele para abraçar, para mostrar que está junto. Até deu luva e camisa para a torcida, né, ao final do jogo. Então o Cavicchioli se mostrou muito tranquilo com relação a essa reserva momentânea aí. Agora outros jogadores, como por exemplo o Alê, Juninho e Aloysio, não quiseram nem falar com a Itatiaia no pós-jogo, né? Não quiseram dar entrevista coletiva. Quem for pegar aí a transmissão no YouTube, pega no final o Adilson Martins tentando falar com a galera, não conseguiu. O Adilson Martins conseguiu falar com o Lucas Cal, conseguiu falar com o Breno, falou até com o João Ricardo depois do jogo, mas não conseguiu falar com os jogadores que estavam de titular, né? Dá um novo alento. E a segunda coisa, eu espero que se mantenha, né, o padrão, e que se mantenha o espírito e a vontade de ganhar. A gente tem um jogo agora na terça-feira contra o Defensa e Justiça que eu, pra ser honesto, não espero muita coisa. Por mim, tudo bem se a gente perder esse jogo. Eu acho que o nosso foco tem que ser no brasileiro. Assim, se ganhar vai ser legal, mas eu acho que não é o foco do América. E a gente tem um jogo contra o Botafogo fora de casa que eu acho que vai ser um grande teste para ver o quão preparada essa galera tá para aguentar uma pressão, né? De jogar fora, jogar contra o atual líder do campeonato. Se a gente buscar pelo menos um pontinho lá, vai ser sensacional, para dar confiança para esse time seguir pontuando, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Bom, então é isso. Torcer para o nosso time, para o Coelhão, continuar nessa sequência positiva, continuar conseguindo pontuar, que é o que a gente precisa, os jogadores terem paz e a torcida também, né? Se você achar que vale a pena, compartilhe esse conteúdo com mais americanos, para a gente conseguir chegar mais gente nessa proposta de podcast aqui, beleza? Um abraço para todos e até a próxima. Até mais.